Procede, Solos 43, ciente, frequência livre, boa tarde. O 2583 autorizado a decolagem, vento de 110 graus, com nós. Estamos só confirmando 3192, o Finger está inoperante no 9. É, tem se usado essa posição aqui? Vou só confirmar com a Infraero, mas ontem também estava com esse problema e foi via remoto, ok? Vou só confirmar com a mesma, só um minuto. Tá, porque não tem ninguém balizando e tem uma... Parece que tá interditada a parte do T ali onde a gente para. Tem só um instante, eu vou contactar a Infraero. Ok. Solo Salvador, Gol 174, assistente 10, lembra a autorização, caminho de 410. Força Aérea 2583, decolado aos 45, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. 4, ainda não possui o plano no sistema, sim, poderia confirmar a OBT? Agora. Juliette, o tráfego informado anteriormente está afastado agora a posição de 7 milhas a 1.500 pés, tem frequência livre. Paulo Salvador, Gol 18785, para o Galeão. Passaria 2231, desce a 2 mil pés, o ajuste em 1.010, está livre em ILS, reporta estabilizado. 2000 com 1.010, vai reportar estabilizado em ILS, 223. Controle, boa tarde, Procéria 2583. Procéria 2583, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe nível de voo 380. Após 2 mil pés, curva direita proa de Leda, após Leda, Bidev. Já está curvando Leda, Bidev, por 380, 2583. Muito obrigado. 5627, autorizado a decolar, vento uma centena com 10 nós. Zulu 9272, escuta. Prossiga, 3192. Contatei a Infraero, a mesma disse que será via remoto, ok? O Finger tá, parece que está inoperante, então vai ser remoto mesmo, ok? Aceita, o 09 está sempre da cena operante, Finger, 3192, aqui, obrigado. Voo 1785. Voo 1785, Galeão 360, informação X-Ray, minutinho copy por gentileza, prepare a dial Leda Bidev. Gente, voo 1785. Pode fazer de quê? Ciência. Trip 5627, decolado aos 47, chame 198. 198-56-5627. Salvador, Trip 5627, decolado no perfil da Puca Aracaju. Trip 5267, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 190, saída Puca Jamo Aracaju. Puca Jamo Aracaju, 15627, sabe que está como final 150. Submantém 150, aguardando a autorização do Centro Recife, o Trip 5627. Ok, então, 150, 5627. Do 4065, controle. Prossiga na sua escuta. Está presente o voo hibride. Bride, 4065. Sete 54 na escuta. Afirmo. Gente, o destino seria Campina Grande, confia? Será. É, a última informação que eu tenho é uma DLA para as 16h30, Zulu, porém também já vencida, ok? O senhor saberia me informar se foi feita uma nova DLA? Vou informar em poucos minutos, obrigado. 95627, obrigado. 1785, pronto, cópia? Pronto pra cópia, 1785. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5064 no transponder. 360 para Galeão, Dael, Leda, então Bidev, a intercepta Upper November 857. 198 controle, 5064 transponder, voo no 785. Potenciamento correto, sendo pronto para o chuveiro de acionamento no portão 612, gol no 785. Valeu, obrigado. O Salvador, o 1754, DDA para 1800. 1800, gente, vou checar com o centro Recife e volto a ligar, ok? Gol no 754. Obrigado. Paulo Salvador, muito boa tarde, doutor 3155, está sendo a informação aqui, sem autorização para Guarulhos, está na posição 7. Doutor 3155, Guarulhos 340, um minutinho em cópia, por gentileza, prepare a Dael Leda Bidev aguardando cópia. Dael Leda Bidev aguarda. Área 2583, controle. Prossiga. Em Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, boa tarde. Vai passar Duna ou 2231 no visual com o aeródromo. Passaria 2231, completa final, chama torre 118, decimal 612. 118, decimal 612, 2231. Torre Salvador, passaria 2231, vai estabilizar ILS, visual com aeródromo. Chegue passando o marcador externo com o trem baixado travado, 2231. Reportaremos, 223. Guarde coordenação com a torre, pelo Quebec Serra. Puta. O senhor poderia me confirmar onde foi feita a DLA para as 18 Zulu? Oh, meu Deus, de forma. Controle. Autorizado, produção da barra 1510 do ajuste 1010. passou externo, baixou e travou, 2831. Zona ciente, livre pouso, vento de 100 graus, 13 nós. Livre pouso, não, 90, 223. O Gol 9754, na escuta? Escuta. Acabei de receber o plano aqui, só vou confirmar com o Centro Recife se o mesmo também recebeu. Só um instantinho, cópia, por gentileza. Prepare a PUCA, transição Zipar, aguardando a cópia, ok? PUCA Zipar, aguardando. Obrigado, 9754. Eco Delta, boa tarde, prossiga. Poderia confirmar em OBT? 1800, só um instantinho, cópia por gentileza, ainda não possuo plano no sistema, ok? Só um minutinho. Eco Delta, foi feita alguma antecipação do plano? Eu tenho aqui o plano para 1830, por isso que eu ainda não possuo plano no sistema, confie. Então vou checar com a sala S, um minutinho, copo por gentileza, ok? Chame Recife, ano 2545, alterna 126.85. 2545, 2085, 5627. Boa tarde, Petrolina, nível 340, minutinho, cobra por gentileza, número 4, prepare a Momo Flock, aguardando cobra por gentileza. Você, Momo Flock, obrigado. Solo, Salvador, 2231, Passaredo, Livrão. Passaredo, 2231, boa tarde, táxi Alfa Juliette, remota 12 do quadro principal. Alfa Juliette, remota 12 do quadro principal. Quando regressa, morro no 1510, confirme seu POB. O Kilo Romeu Oscar está presente, voa rotatória, reporte visual ao aeródromo. Cruzado Campina Grande, nível 390, via pêndulo 10 até a posição Neumann, November Eco, uniforme Mike Alpha e após direto destino. Decola da 10, curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5117 no transponder. Autorizado Campina Grande 390, pêndulo 10, após Neumann, direto Campina Grande. Decola 10, curva esquerda, saída Puca, Zipar, controle 119.8, 5117, gol 1754. Protegimento correto, sendo pronto, pushback, acionamento, posição 02, o gol 1754. Já está pronto, posicionamento 02, o 1754. Autorizado, chame táxi, gol 1754, no portão 02. Chama na táxi, 1754. Solo, até 3155, está na guarda da autorização. Agora o TAM 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via pelo Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5055 no transponder. Frente autorizado para Guarulhos no 340, vai Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev, curva direita após controle 109.8. Transponder 5055 para o T3155. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 07, T3155. Tá pronto, senhorita, para puxa, acionamento. 07 autorizado, chame táxi, T3155. T3155. O papapapá Mike Eco Delta, pronto, cópia. Autorizado Manati, 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita, corredor Axé. Controle em 1.19, decimal 8 e aciona o 0.1.3.3 no transponder do Mike Eco Delta. Alinhamento correto, confirmando PAT 4, TOB. 02, para acionamento, táxi de decolagem com a torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1 no 0, bom voo, Mike, Eco Delta. Oceaner 6314, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5120 no transponder. Autorizado conforme Petrolina 340, Upper Zulu 20. Decola da 10, curva à esquerda, Momo Flock, 08, controle 5120, transponder. Sejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 05, Oceaner 6314. Botará. Que localidade é? Consiga. Ituaçu, solicito 35 para pouso. Ok, sim, chame final do 35, vento de 090 graus, 13 nós, altímetro 1010, quilo que você é. Prosseguindo 35, já passarei final, cadete da. November, prossiga. O Eco Zulu November, só confirme a radial ideal e quantas milhas vai se afastar de Salvador para a Sierra November Índia Oscar. Já o 029, sente um minutinho, cópia por gentileza, só confirmando o transporte em ferro. Salve Salvador, muito boa tarde, 4118 da Azul, Centro X-Way, cópia para Confins 360. Azul 4118, Confins 360, minutinho, cópia por gentileza, número 2, prepara da El Leda Bridge, aguardando. Da El Leda Bridge, obrigado. O Eco Zulu November, não escuta? Quando inicialmente o senhor preferia o corredor Axé para o, após o no mil pés até a liberação do controle para o 055, confirme a melhor rota. Pelo Quebec Serra, avistado, livre pouso, pista 35, vento 1 centena com 13 nós. É, avistado 35, que é o Quebec Serra. Alô, TAN 3155, pronto para o táxi PLB de 145, autonomia de 4 horas de Galeão. TAN 3155, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia, dúzia, o ajuste no zero, bom voo. 1 no zero, via Juliette e Alfa 386, lá no ponto de espera 1 no zero, TAN 3155. Delta chama a interseção para o ingresso. 7 com 89 abortes, 1 hora e 45, alterna Salvador. Firme PLB no Oceaner 6327. 89 a bordo. 189 a bordo, táxi autorizado. Via Juliette Alfa como número 2, seguindo o Airbus da TAM. E no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, bom voo, Oceaner 6327. Sente, táxi Juliette Alfa como número 2 atrás do Airbus, roda naquela posição 118, meia dúzia, Oceaner 6327. Vamos confirmar o ajuste. Serra Solo 06, taxi até o Pat 5. Serra November India Oscar, nível 055, inicialmente restrito ao número pés até a liberação do controle. Decolagem da 35, direto para a radial 190 como solicitado, aguardando a liberação do controle para o nível 055. Controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5076 no transponder. O Deus, achei meio alinhado e pronto, vou decolar. Zero, sete, meia no transponder, o Eco Zulu November. Stop. Autorizado no menos setor, ajuste 1010, o Romeu Oscar. Romeu, Romeu Oscar. Momento tarde de decolagem, a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no zero, Eco Zulu November, bom voo. Salvador Gorro 754 para o TAC, 9 0 a bordo, 4 horas e 27 de autonomia, alterna Fortaleza. Só confirmando POB 190? 90. 90, ciente, copiado, táxi autorizado, seguindo o aeronave da Avianca à sua direita, vai prosseguir como número 3 até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 10, bom voo. Seguindo a aeronave da Avianca número 3, ponto de espera pronto, 818,5 com 1010, o novo 754 Gol. Mandou o Chené 6321. 18,6, grato, Romeu Oscar. Salvador, Papa Tango, Vila, Romeu Oscar. Transição ao fito. Minutinho, cópia, por gentileza. Já pulso o plano no sistema Brasília 320. Tá ok, obrigado. Metrô 0 no 5. Reportará, final da 97, Romeu Oscar. É, Eco Zulu November chamou? Alfa 441-18. Autorizado com fins nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da Euleda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta o Pêndulo no meio, segue como rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5102 no transponder. Autorizado com fins nível 360, decolando da pista 10 com curva direita na saída da Euleda, daí voa Bridge. Intercepta o Pêndulo no meio, segue conforme a rota de plano de voo. 198, controle 5102, eu transponder azul 4118. Protejamento correto, chame o pronto, pushback, acionamento, posição 08, azul 4118. Chamará, obrigado. Meu Oscar. Salvador, boa tarde, gol no 754, lá no ponto de espera pronto. Mantenha. 754. 6321 no pronto, copo. 3155, decolado ao 10, chame o controle, 119, decimal 8. 198 vai chamar, obrigado, senhor. Boa. Salvador, boa tarde, o 3155. 3155. Boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe nível de voo 340. Após 2 mil pés, curva à direita, proa de Leda, após Leda, Bideve. Ok, após 2 mil então, direita, proa de Leda, após Leda, Bideve, está 3155. Pushback acionamento 08, é o azul 4118. 08 autorizado, chame táxi, azul 4118. Chamará para o táxi 4118. Oceaner 6321 na escuta do solo. 321 na escuta. Pronto, cópia, Brasília 320. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 320, via Pêndulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5132 no transponder. 320 Brasília, Pêndulo 17, pistão 10, curva direita, Gole Ofito, 198 controle. E o transponder 5732? 5132 no transponder, chame pronto para o direcionamento na remota 13, o Xaner 6321. E com 32 chamará. 2 mil pés, o ajuste no 010, está livre LF, reporta estabilizado. Site 29, controle. Chat 5729, controle Salvador. Prossigando, senhor. O 5729 está livre da restrição EPLO. Desce para 2 mil pés, o ajuste 1010, está livre ILS, reporta estabilizado. 1010, livre das restrições 2000, reporta estabilizado. 5729. Livre aquilo, Romeu. Ecos 1 novembro, observe o Highlander da companhia liberando o setor após ingresso, informe alinhado e pronto. Cabeceira 35. M3-27, decolado aos 13, chame 119-8. 119-8, excelente dia. Controle, Salvador, China M3-27, transfere. 327 está sob contato radar, sobe ao 240, saída da Euleda e Leos. Ok, acessão para o 240, se possível para o Adileda, senhorita. Aguarde o Xenair 6327, a princípio mantém a saída. Tem aeronave cumprindo o mesmo perfil à sua frente. Já na proa de Leda, afastado 7 milhas.